obedeça, simplesmente não reflita sobre nada. Acredite em tudo que você ouve e te agrada. Como um rato de laboratório sendo analisado, fique dócil, tendo seu pelo alisado. Sorri agora, você está sendo filmado. Haja naturalmente se sentindo pelado. Viva por regras que vem de cima pra baixo. Ou pegue a chave que se esconde debaixo do capaz. Mentiras repetidas sempre mudam de status. Me diz então qual a real verdade dos fatos, das armadilhas e do motivo de tais boatos, da maldade das linhas miúdas de contratos. Julgue a tudo e a todos como se estivesse além do bem e do mal, preso num delírio irreal, botando a culpa sempre no que é conveniente, ou enxergando tudo e sendo sempre conivente. Obedeça o que te pedem, segue surdo sem pensar. Nunca reflita, basta seguir sem questionar. O futuro, o rumo, não importa a direção. Não mostre coerência, tampouco motivação. Extrema apatia, vivo uma vida sem sentido. Pra que sonhar, batalhar, é simples, já duvido que algo mude e você haja de verdade. Mas faça é reclamar e prova a incapacidade. Observe, aprenda, não dependa de ninguém. Quem sabe algo muda e nunca se torne refém. Massa de manobre sua obra resumida. A cada passo dado dê sentido a sua vida. Cresça, questione, abandone o pessimismo. Força de vontade jamais caia num abismo. Egoísmo é comum na humanidade sem postura. O duelo é de titãs, então já venha de armadura. Observe, aprenda, cresça, questione, acredite, sorria, haja, se posicione. Obedeça, julgue, sorria, nunca minta. Cresça, mude, evolua, sinta, alimente, leia, escreva, raciocine. Pense, vá pra rua, respire, elimine, estude, se aprimore. Viva, renda-se, sonhe e abandone. Mas nunca venda-se. Obedeça enquanto lhe guiam feito um boi ao matadouro. Haja como se estivesse a caminho do tesouro. Sinta-se o máximo, mas já foi o décimo. Arrancam seu couro, vai você, já vem o próximo. Faça da mente de sua gente um cubículo. Renda-se ao vicioso ciclo. Seja tão ridículo ao ponto de achar que é capaz de me ensinar, tendo que falsificar o seu currículo. Jão, não raciocine, quieto, não opine. Viva por dinheiro e deixe que isso te domine. Sonhe com champanhe, putas de vitrine circulando dentro de uma limusine. Se faça cego, não enxergue a vista. Disfarce todo o lixo com um fag paisagista. Pense que sou dentista. Sorria, sorria, vivendo alienado num mundo de alegoria. Alimente seus pensamentos com atitudes boas. Leia algo, escreva algo quando estiver à toa. Não desanime se não conseguiu o que queria. Pense sempre positivo, amanhã é outro dia. Questione o que está errado, se tiver bons argumentos, saiba bem onde pisa pra evitar constrangimento. Se o ódio e inveja existem em ti, a vá pra rua, respire, pare pra raciocinar. Defina suas metas, faça planos pro futuro. Saiba onde quer chegar, sem dar tiros no escuro. Faça boas alianças pra crescer, fazer mudança. Elimine oportunistas que só te fazem cobrança. Estude pra se aprimorar nas questões principais. Trabalhe pra se sustentar, conquistar sempre mais. Encontre teu caminho pra seguir tua trajetória. Não espere que aconteça, cresça e faça tua história. Observe, aprenda, cresça, questione. Acredite, sorria, haja, se posicione. Obedeça, julgue, sorria, nunca minta. Cresça, mude, evolua, sinta, alimente, leia, escreva, raciocine. Pense, vá pra rua, respire, elimine, estude, se aprimore. Viva, renda-se, sonhe, abandone, mas nunca venda-se. Ah!